Estamos em uma guerra civil interna, onde existe a participação do moleque de 12 anos, com uma pistola na mão e a mente voltada pro crime. O traficante que vende a droga pra mim, pra você, pros seus mano, consequentemente afeta a sua família. O sistema sobrevive sobre a analfabetização do povo da periferia, da favela. Mas aí, eu tenho um objetivo, meus parceiros têm um objetivo. E a palavra que define nosso objetivo se chama justiça. Eu sou mais um guerreiro interno, sobrevivendo ao jogo sujo do inferno. A estrela cadente que some na neblina, o cordeiro na noite da chacina, o bombeiro que apaga o fogo da polícia, um simples José com sede de justiça, o guerreiro interno da periferia, o justiceiro venenoso que simboliza a união, a corrente, a força da favela, o artista principal, traficando ideia, uma dose letal de pura malícia, o dono da rima que não tem medo da perícia, que aprendeu a viver dentro de uma guerra fria. Na prática, o apocalipse da sua teoria. Imagina um mendigo nas ruas com medo, mais uma vítima no asfalto sangrento. O pivô na televisão do dia violento, mais um entre mil que participa de um enterro na periferia. O inocente que foi preso a condicional pra liberdade de um detento, mais um guerreiro sobrevivente dessa guerra fria. Meu diploma consegui nas ruas da periferia. Sou rapper brasileiro de ideologia forte, soldado interno que luta pelo pobre. Vejo o meu povo em extrema decadência, uma mistura de dor, ódio e violência. Corpos agonizando no escadão, nas vielas. Fato polêmico real, guerra sem trégua. Não fui eu que preguei o regime interno. Não me espelho em ninguém, nem no malandro mais velho. Meu critério, mano, é fazer justiça, ser um espelho de luta dentro da periferia. O pesadelo está apenas começando, mais um guerreiro revolucionando. O pesadelo está apenas começando, mais um guerreiro revolucionando. Sou mais um guerreiro. E desde pivete já aprendi a convivência, a malícia das ruas, renegada à sociedade que me acusa. Lá em cima ou lá embaixo, entre o céu ou o inferno, o verdadeiro rapper aqui não há incrédulo. A minha inspiração, uma revolta transtornada. Violência é uma doença que só Deus pode curá-la. Toca o sino da igreja, tristeza e a certeza de quantos foram derrubados e ficou na mesma. Me diz aí então, me diz aí, se quem faz ou não faz paga por aqui. Eu vi várias luzes vermelhas girando. Eu vi uma par de mano na esquina comentando. Uma mãe que chorava por seu filho, o traficante lá no morro que estava sorrindo. O cartel da ignorância prega a maldade na trava do cão, cospe fogo sem disfarce. E aí vira Guilherme, Eldorado, Novo Éden. Nas quebradas, nos becos, alguns manos se esquecem que a vida no mundão não é uma novela. Minissérie retratada é a vida na favela. Demorou, mas aprendi, meu raciocínio. Meu sino é certo, hoje eu sou mais um guerreiro interno. O pesadelo está apenas começando, mais um guerreiro revolucionando. O pesadelo está apenas começando, mais um guerreiro revolucionando. O pesadelo está apenas começando, mais um guerreiro da periferia revolucionando. Como um predador na febre pela presa, a rima é minha fuga em legítima defesa. Na ascensão absolvição do réu do cidadão interno. Bala do nu que explode o seu cérebro. Eu fui a testemunha da matança da polícia, chacina na primeira capa da revista, marca registrada na TV e no jornal. O sensacionalismo fazendo carnaval. 1098-765, ré, bato de frente quem cruzar o meu caminho. Então sai da reta, aí o que que pega? Chega de inocente pra debaixo da terra. Uma pá de mano desorientado, uma pá de mano subindo por atalho. Quer vencer de modo errado, ladrão? Aqui já era o guardião das trevas, aguarda sua brecha. Mando uma letra pra não morrer na calada. Mais uma alma ingênua, vítima da madrugada. Chega de desgraça, de sangue, de guerra. Jesus está de luto por seus filhos aqui na terra. É isso mesmo, mano, raciocínio certo. Hoje eu sou mais um guerreiro interno. O pesadelo está está apenas começando. Mais um guerreiro revolucionando. O pesadelo está apenas começando. Mais um guerreiro revolucionando. E aí, Crânio, e aí, Will, raciocínio certo. Aqui o Glissi, filosofia de rua, mais um soldado periférico. A banca é nossa e nessa guerra com certeza eu tô com vocês, eu vou em frente. É preciso ser zagueiro e centroavante nesse jogo, se é que você me entende. A periferia, a maioria, quem diria? Todo dia, parente calmaria, no semblante agonia. Os mano e as minas já estão perdendo a esperança. Mas a minha fé diz que após a tempestade vem a bonança. E essa fé que me levanta, que me faz acreditar que o Senhor com certeza vai nos libertar. Eu sei que a dor é grande e a vontade de paz também. Mas acredite, seja onde for, tenha louvor, diga amém. O seu sacrifício será válido, acredite nisso, irmão. Não acredite que você vai encontrar a sua salvação fumando maconha, cheirando farinha ou empunhando um oitão. Não caia nessa ilusão, Jesus Cristo realmente é a solução. A minha quebrada é como a sua e às vezes eu também fico mordido em saber o que a droga ou a polícia fez com um amigo. Ver os manos sem perspectiva também me causa desespero. E é nessa hora que você tem que ser forte e dobrar o seu joelho, dando um exemplo pros manos que estão no veneno. E existe cura pra amargura, solução pro sofrimento. Um tambor, um oitão, um pente, uma PT. Quem vai matar, tá morrendo. E vou dizer, os manos muito loucos matam outros manos porque suspeitaram que mataram mano da turma do mano que anda com aqueles manos lá da rua de trás. Pra se ter paz tem que ter justiça, sem justiça não se tem paz. Então, irmão, o gueto vive depende da gente. Não tenha medo, pois o bem sempre vence. O Glissi, compositor, intérprete, filosofia, soldado de Cristo nessa guerra fria da periferia. O pesadelo está apenas começando. Mais um guerreiro revolucionando. O pesadelo está apenas começando. Filosofia de rua, raciocínio certo, revolucionando. A banca é nossa.